Ela tá desde as 3 da tarde da segunda-feira, mas já são 6 da tarde dessa sexta-feira e na semana inteira. Ela pensou, se combinou, já comprou uma roupa nova e se arrumou. A melhor amiga dela já ligou pra todas as amigas, até aquela das antigas que ela tinha uma briga. Mas hoje à noite ela não tá nem aí, ela só quer sair pra se divertir. Ela só quer se esquecer do patrão neurótico e se tocar um rap então já tá ótimo. Chega de neurose do trampo, chega de tanta conta e de tanto desencanto. Quanto que vale uma noite assim? Fazia dias que não havia noite assim. Aconteça o que acontecer, ela vai tá lá. E hoje com certeza ela vai cantar. Hoje eu vou sair, os amigos rever, pessoas conhecer. Pode acontecer entre eu e você, entre eu e você. Hoje eu vou sair. Tarde da segunda-feira, mas já são 6 da tarde dessa sexta-feira e na semana inteira. Eu ensaiei, já combinei com o DJ, vai sair tudo bem, então tá bom. Toca aquele som do comum, que tem a classe do clássico, da fita e o tom dessa balada. Show, ao vivo eu tô avon, enquanto eu rimo, a festa inteira grita ho. Todo mundo que eu convidei hoje tá aqui, legítimo baile gaúcho, tá tudo tri. Que noite de luxo, ritmo e poesia, na trilha sonora a malandragem, a moda antiga. Que dia, e pra encerrar em grande estilo, a lua brilhando e abençoando o meu caminho, eu sigo. Assim não perco a minha fé, o palco me espera, seja o que Deus quiser. Hoje eu vou sair, os amigos rever, pessoas conhecer. Pode acontecer entre eu e você, entre eu e você. Hoje eu vou sair, hoje eu vou sair, pra me divertir, pra curtir um som. E aos 16 minutos de show, vejam vocês dançando esse som, foi ela que eu avistei. Eu gaguejei, eu até parei de cantar, mas hoje eu sei que foi minha sorte, não azar. Fazia tempo que eu queria te encontrar, com aquele cara do teu lado eu não podia falar. Espera aí, espera aí, cadê ele? Me diz aí, você deixou dele? Então aproveita e deixa eu cuidar de ti, te mostrar um mundo novo só pra te ver feliz. Então me diz aí, o que te faz sorrir? Juras de amores e flores, tipo jasmim. Esquece todas as dores do mundo e quem mais tá aqui? Agora é só eu e você, vamos sair daqui. Só eu e você, só eu e você, só eu e você. Hoje eu vou sair, os amigos rever, pessoas conhecer. Pode acontecer entre eu e você, entre eu e você. Hoje eu vou sair, hoje eu vou sair, pra me divertir, pra curtir um som. Pra me divertir, e só vou voltar quando o sol nascer. Hoje eu vou sair pra me divertir, e só vou voltar quando amanhecer. A noite vem no embalo do som, na sintonia só ouvindo o que é bom. D.I.G. e Bira Matos no som, é mais um clássico. É mais um clássico. Vou voltar, se eu for com você. John Boss, seja bem-vindo ao Avanço. Mais uma noite eu tô no Hustle, com foco sempre no avanço. É eu e meus manos no corre, eu e meus manos no corre. E foda-se os motherfucker, foda-se todos esses motherfucker. Mais uma noite eu tô no Hustle, com foco sempre no avanço. É eu e meus manos no corre, eu e meus manos no corre. E foda-se.